passou. Bem tão cheio de recordações, tantas canções ele deixou, trazendo paz a tantos corações. Que som mais lindo tinha pelo ar, quanta alegria de viver. Corações, que são